prometeu. Ecanã, cidade do rei, só habitarão os santos ali, em Canaã, cidade do rei, leite meu, leite meu, em Canaã, a leite meu, leite meu, leite meu, em Canaã, a leite meu. Os frutos ali abundantes são, ali os remidos felizes serão.